É, mano, tamo invadindo a cena aí, sem querer roubar a cena de ninguém. Para os manos daqui, para os manos de lá. Expressão também, tá incluído nessa linha do trem, mano. Para os manos daqui, para os manos de lá. Zona Oeste, o cenário é nosso, hoje, sábado. Olha que fita no Monza metálico, carregado de homens da rima. No meio da gente se enche só ela de mina. ZR Pichote não veio, porém o carro estava cheio. Nós partimos do Jaraguá, na intenção de buscar o WXA. Colamos no posto, olho de perus, e cadê os mano? 11:30 da noite, os caras atrasados e a gente esperando o CLD. Vamos subir até ali a 46. Só depois de ter arrumado o fusível do carro que estava queimado. Subindo, sentido, delegacia, a gente já via, os caras descia, tipo assim, ladrão, padrão. E aí, vagabundo? E aí, Das, como é que tá, mano? E aí, XA? Família do crime, cartel central. Entra aí, vamos lá. CLG pilotando e eu escutando um som decente. No banco de trás, uma muvuca. Fora o grupo estável de Uchuca. Estrada velha de Campinas, não tem luz na pista. Sentido Franco da Rocha, Luciano, interior paulista. MP, se liga na fita, liga no rádio que o som vai tocar. De quem? Dos mano, pô. O que? Cartel central e pá. E como vai, mano? E como vai, mano? Faltam um, dois, três anos. Louco, louco, som de pipoco, louco de tudo. Família do crime, FDC, é só vagabundo. Mas com Deus número um, tocando em nosso caminho. Vou na Power Black, no esquema do Marquinho. Hoje mano, tem som na quebrada, treinei a minha levada. Vamos colar na parada, chega trincando meu. Para os manos que investem na Zona Oeste, treina a voz, faz um teste, que o palco é seu. Tem para os manos daqui, também para os manos de lá. Tem som na quebrada, chega trincando meu. Para os manos que investem no rap da Zona Oeste, sampleia, faz squash, manda o verbo teu. Hoje tem som na quebrada, treinei a minha levada. Vamos colar na parada, chega trincando meu. Para os manos que investem na Zona Oeste, treina a voz, faz um teste, que o palco é seu. Som A, gostei de gravar, testando o microfone. Ontem fui moleque no palco e com atitude de homem. E hoje tem som na minha quebrada, talvez serei o exemplo da molecada que me ouve. O amanhã será o tempo de mostrar que sabe rimar. Tenho fé em Deus, meus maninhos longe do pó terão futuro na ZO. MCs e DJs, tomem conta da sua quebrada, mandando a ideia certa pra molecada que é muito esperta. Não quero ver o pau comer em pontos cardeais. Zona Sul, Norte, Leste, Oeste, tem que ser de paz o que se fala numa letra de rap fica na mente. Meus filhos estão te ouvindo, hein, mano, faz um som decente. Mano, ser consciente é ter noção do que você vai dizer e saber que pra você ganhar ninguém precisa perder. Chega trincando no palco, tenta levar uma solução. Porque desgraça, miséria, violência fica por conta da televisão. Hoje tem som na ZO, bem lá na periferia. Cadê a Globo, SBT? Hoje é o grande dia. Vários grupos de rap vão cantar, a imprensa não está presente. Também não tem Pires, nem Pérez, só tem pobre, minha gente. A nossa banda que vai tocar está num disco instrumental. O DJ aqui é o maestro e o MC faz um back vocal. E assim na Zona Oeste a gente investe no amanhã. Maninho, treina a voz, aí. Hoje tem som na quebrada, treinei a minha levada. Vamos colar na parada, chega trincando meu. Para os manos que investem na Zona Oeste, treina a voz, faz um teste, que o palco é seu. Tem para os manos daqui, também para os manos de lá. Tem som na quebrada, chega trincando meu. Para os manos que investem no rap da Zona Oeste, sampleia, faz squash, manda o verbo teu. Hoje tem som na quebrada, treinei a minha levada. Vamos colar na parada, chega trincando meu. Para os manos que investem na Zona Oeste, treina a voz, faz um teste, que o palco é seu. Hoje tem som na minha quebrada e eu vou estar lá. Acabei de treinar a minha levada, essa, Pode saber aqui, tem vários estilos e vozes que querem cantar, soltar sua voz, mostrar que a Zona Oeste somos nós. E não estamos sós. 1, 2, 3, MCs e DJs, calibrando o seu microfone com ideia forte. Chega mais, Zona Sul, Zona Leste, Norte, no palco, código de morte. Cartel central, fatais e mais. Impacto verbal, periferia, quatro. Império. Estrutura verbal, calibre verbal. Todos no verbo são discípulos do rap. Seja bem-vindo, aqui prevalece o sobrevivente da zona oeste. Cada estação em que o trem passar, do Jaraguá até Morato, quem vai pra lá? Você vai sentir que o rap aqui nunca foi fraco. O som da ZO é como o trilho do trem. Não acaba em Pirituba. Vem, vem, mais além, me sinto bem. Vendo os manos daqui cantando pra lá, e os manos de lá colando aqui e podendo cantar. É por aí, quebrada é quebrada, eu tenho a minha. Pan-Americano, mando um salve pro Jaraguá em peso e pra Peruso. Mesmo Franco da Rocha nem se fala, várias mãos com leite e opala. Laranjeira, Santana do Parnaíba, rei, cilindró é o que liga. Faz a Paulista paradinha, Zona Oeste aqui tem duas linhas. Vem pra lá de Itapevi, Zona Oeste é lá e aqui. Hoje tem som na quebrada, treinei a minha levada. Vamos colar na parada, chega trincando meu. Para os manos que investem na Zona Oeste, treina a voz, faz um teste que o palco é seu. Tem para os manos daqui, também para os manos de lá. Tem som na quebrada, chega trincando meu. Para os manos que investem no rap da Zona Oeste, sampleia, faz squash, manda o verbo teu. Hoje tem som na quebrada, treinei a minha levada. Vamos colar na parada, chega trincando meu. Para os manos que investem na Zona Oeste, treina a voz, faz um teste que o foco é seu. Para os manos daqui, para os manos de lá. Tem som na quebrada, chega trincando meu. Para os manos daqui, para os manos de lá. Expressão nunca será mais um e sempre um a mais no movimento, certo?